prisão, como Paulo e Silas, ele entoa um hino em adoração. Podem jogar ele na fornalha, como Sadraque, Mesaque, Abidnego, ele adora só um Deus que nunca falha. E se tudo ele perder, aconteceu com Jó, ele adora porque sabe que Deus nunca o deixa só. Em fornalha ou cova de leões, ou até mesmo dentro de prisões, ninguém cala um adorador. Ele adora na alegria, adora na dor, ainda que amarrem os seus pés e mãos. Circunstâncias.